Naquia caça com a faca, quento ponte a nota placa. Na hora exata, bico se ataca, a rota mata. Pior que urucubaca, te faz sucumbir. Peste da lata, da pedra, mais um zumbi. É o terror, pelo amor de Deus, doutor. É o efeito dominó que não distingue a cor. Vem do valor de ter feito as tripas, o coração. Cuido de quem cuidou de mim, em maior proporção. Em outra ocasião, vem sempre os vacilão. Tem que levar emoção em ambientes que tem que ser. Tá foda mesmo, Brasil virou um puteiro. Fizeram brasileiro de palhaça que é brincadeiro.